Vitória vai ficar com ela com o Mosquito aqui pelo lado direito. Na velocidade do lado da grande área, olhou pro cruzamento, cruzou, tirou a defesa, sobrou pro batida grande do Ronald pra fora. Ele viu esses dois postes de novo, Marcelo imaginou. Eu estou jogando futebol americano. Mais uma digna de fim de gol do Ronald, hein? Jogada pela direita do jogador Gustavo Mosquito, em velocidade, com consciência, ele cruza, a zaga corta. A bola fica à feição do pé direito do Ronald, de frente pro Grêmio. Ele chuta terrivelmente, manda pra fora. São os primeiros movimentos de jogo no Barradão. O jogador do Alves está aqui saindo. Tá começando a ficar preocupado. O nariz, tô pertinho dele aqui. Eu já confirmo quem é, porque não dá pra ver o número. O jogador do Alto está aqui com o nariz ferido sendo atendido. O Leandro. O Leandro, como bem disse meu querido Cássio Cardoso. 1-0 Vitória, primeiros movimentos do segundo tempo. Bola fica no meio agora com o Luan, no meio da entrada da grande área. Pelo lado direito vem trabalhando o time do Altos com o zagueiro pelo lado direito, que é o Gelo, lateral direito. Tentou passe, a bola vai saindo pela linha de lado, não saiu, não perdeu na corrida ali o jogador do Vitória para cometer a falta na tarama esquerdo, Hugo. A primeira falta do jogo no segundo tempo é a favor do Altos. A 1 minuto e 48 segundos de bola rolando. Já cobrada, a bola fica no meio, vem trabalhando por ali o jogador, que é o Luan. Luan deixa a bola no setor de defesa. Ela fica agora onde está colocando o Sávio. Sávio recebe, abre bola do lado esquerdo para o jogador Neto. Neto vai chegando para o meio, mete bola no círculo central outra vez agora para o Luan. Luan abre na direita para a subida do jogador do Altos ali pelo meio, que é o Marcos Antônio. Marcos Antônio enfia a bola para o Reinaldo. Reinaldo passa pela marcação no Vitória do lado direito para a subida do lateral. Cruzamento feito pelo jogador do Altos e a bola foi tirada pela defesa do Vitória. Mas houve desvio, não houve, não. É arremesso lateral para o Altos fazer a cobrança, não. É para o Vitória, para o Vitória. Para o Vitória fazer a cobrança, e o zagueirão Leandro já está voltando aqui, pedindo para voltar ao campo com a número 13, depois de ser atendido pelo DM do time do Altos. 2:38, galera. Bola viaja na direção do Vitória ali com o Wellington Rato. O Wellington Rato não ficou com a bola. De longe o recuo do Altos pro goleiro Careca sair jogando pelo lado esquerdo agora com o Leandro. Leandro recuperado, parece que tá ali com um esparadrapo no nariz. Isso. E a bola fica do lado esquerdo pro Neto. Neto retorna a bola pro setor de defesa. Ela fica agora pro Marcos Antônio. Vai sair jogando pela equipe do Altos. 1-0 Vitória. Hugo marcou aos 33 do primeiro tempo. Vitória tem um jogador a menos. Aos 29 do primeiro tempo, Carlos Eduardo foi expulso. Bola de novo volta na intermediária do Altos no setor de defesa. Tem um jogador a mais, mas continua lentamente saindo, respeitando bastante o Vitória. Um time com 8 desfalques, porque o técnico Francisco Diá prioriza o campeonato. Piauiense veio com o time reserva no meio. Ronald recupera pela equipe do Vitória. Baralhas, mete bola agora para Lucas Braga. Lá vem ele pelo lado esquerdo, botou na frente, vai perdendo a bola, pede arremesso lateral. O assistente ficou na dúvida e acabou cedendo ao apelo do jogador do Vitória. Ficou caído por ali o atleta do Altos, e o árbitro vai olhar para observar se ele vai precisar do DM entrar para atender o jogador do Altos. 4 minutos agora, galera. Sociedade, tradição e inovação na mesma sintonia. Loja online Pitu, kit caipirinha, Pitu Gold, boné, camiseta e muito mais. Acesse loja.pitu.com.br e receba a resenha na sua casa. Quer deixar o seu dia mais gostoso? Entre na vibe de Pipos Vitaminado. Pipos tem mais sabor, é mais crocante e é pura diversão. Pipos Vitaminado, o salgadinho da São Brás. As motos, bote sua Honda na pista e continue no ritmo de folia. Sicoob, mais que uma escolha financeira, jogada que faz a diferença. Vem pro Sicoob, baixe o app e abra sua conta. Líquido de radiador é Paraflu, patrocinador oficial da Copa do Nordeste 2025. Serviço Chevrolet, é rápido, é fácil, é Chevrolet. Prefis e você nos 40 carnavais do Axé Music. Não vai dar. Não vai dar pra quem, Valença? Reinaldo, número 10 da equipe do Altos. E pela direita, vem trabalhando altos, o passe é feito, recupera o Vitória, já perdeu de novo, Lucas Braga por ali, fecha a marcação, bola de novo pro lateral, Jean tentou cruzamento, bateu na defesa do Vitória, Hugo, volta pro time do Altos, que pega a bola no meio campo agora com Sávio, lá vem o quarto zagueiro, põe bola pro Luan recua de novo pro campo de defesa, bola fica com o zagueiro Leandro de novo na direita pro Jean, vem trabalhando pelo lado direito, vem avançando o time do Altos, recua a bola de novo no setor de defesa, Leandro abre bola agora para o Sávio, Sávio recebe, pode sair jogando pela equipe do Altos, do lado esquerdo tem o Neto, Neto recebe também a marcação, está por aqui preparado para entrar no campo, Digão com o número 18 e a bola sai em arremesso lateral para o time do Vitória fazer a cobrança e agora a confirmação, Valença, da saída do Reinaldo número para a entrada 10. Do 18. Isso, Reinaldo número 10, deixa a equipe, 18 Digão, que é volante, entra na equipe do Altos. Muito bem, eu vou trazer a ideia do jogo em relação às alterações promovidas pelo técnico Francisco Diá. As duas iniciais, talvez, para o cartão amarelo e essa agora por necessidade, por causa da contusão do jogador Reinaldo Cássio Cardoso. É, o Reinaldo já não estava fazendo um bom jogo, ainda saiu lesionado e agora só tem um jogador de linha, né, que é o Wesley no banco e o Lucão, que é o goleiro, o Lucas, que é o goleiro reserva. Então, Francisco Diá, suas possibilidades aí minimizadas, vai tentar jogar, Magrini, mas até agora é isso, o limite técnico do time do Altos é bem claro, e realmente o Vitória voltou se preocupando muito em se defender, ok, mas precisa só encaixar essas saídas com um pouquinho mais de assertividade. Lucas Braga tem que entrar no jogo, né? Ele e o Mosquito, todos dois. E, ó, e o Leandro e o Lucas Braga estão discutindo ali, porque o Leandro está acusando o Lucas Braga de ter acertado o nariz dele. Quando agora a bola viajou para a cobrança de escanteio, subiu de cabeça Lucas Gaunter. Bola desviou no jogador do Altos e saiu para escanteio de novo. Ô Marcelo. Pediram pênalti até, mas não houve. Foi nada. É escanteio. Escanteio de novo pro Wellington Rato fazer a cobrança. 7:20, caprichou, não atrasou pro goleiro que tirou de soco de forma toda complicada. Bola volta pro Buiú, Buiú encara a marcação no contrário, vai tentar ganhar a linha de fundo. Fez o drible, marcador ficou no chão, ele vai pela linha de fundo, também se atrapalhou. Cássio Cardoso, a sua análise para o momento do Buiú até agora é... Primeiro tempo, obviamente com mais tempo para você analisar, Cássio. Ó, Grini, ele não fez o suficiente para que a gente pudesse fazer apelos pela presença dele no time titular. Não compromete, um jogo digno, ok. O time não tá ajudando, né? Os caras estão numa preguiça danada e ainda tem um jogador expulso. Não foi um jogo ruim, mas não é um jogo ainda que para você dizer, olha, o Buiú vai lutar por vaga, não. Tem muito ainda para percorrer em termos de performance para a gente colocar o Buiú na rota aí do time titular, ou pelo menos lutando por posição ali entre os relacionados. Valeu, Cássio. 8:00, 1-0 Vitória. Alô, galera, o carnaval acabou, mas o Bloco da Solidariedade continua. Doe sangue e salve vidas. Acesse o site emoba.ba.gov.br ou o Instagram @emobaoficial e veja como e onde doar. Emoba, governo presente, mais saúde pra gente. Muito bem, galera, o Vitória sai agora trabalhando com baralhas. Eu repito, o Vitória tinha que ter aí uns 10 baralhas em campo pro Vitória tá nesse momento muito mais afim de jogar, e o reflexo está no Lucas Braga, no Gustavo Mosquito, de não querer jogar. Bola com lateral, Hugo ia sair jogando, perdeu a bola, recupera o time do Altos aqui pelo lado direito com um jogador que foi o lateral esquerdo para fazer o cruzamento. Neto cruzou a bola na varanda, cabeçada do Rodrigão, a bola sobrou, olha que drible, tomou a batida, defendeu o goleiro do Vitória. Que drible tomou ali do Cleiton Robozão, o zagueirão Neres. Ô, Valença! Rapaz, a jogada toda foi complicada. Cruzamento, o Rodrigão parecia que cabeceia a bola pro gol e virou um passe. Do que virou passe, o Robozão deu o drible no Neres e na hora de finalizar, recuou a bola para o Lucas Arcanjo, bem colocado, evitou problemas maiores. Segue aqui no Barradão, 1 para o Vitória, 0 para o Altos. Alô, galera! Sim, vai falar, amado. Anote o tempo! Aqui no Barradão! Jogados 10 minutos do e o placar é esse! Vitória! Tem um! Altos do Piauí! 0! A hora certa no Brasil, 15 minutos para as 11 da noite. SociedadeOnline.com. Acredito, Magrini! Te contei, não! Tá na sociedade, mano! Bola, Cleiton, Robozão, deixa a bola atrás, a bola fica para Sávio. Sávio fez o passe e sentiu, hein? Fez o passe e sentiu a virilha, o quarto zagueiro do Altos. Só tem um jogador no banco agora que não entrou em campo ainda, Wesley. E é um atacante. É, e ele tem o zagueiro sentindo a virilha esquerda. Ele tá com a bola aqui, pediu para parar. Pediu para parar, talvez não dê pro zagueiro Sávio. Sociedade! Tradição e inovação na mesma sintonia. Loja online Pitu. Acesse loja.pitu.com.br e peça a sua resenha. Entre na vibe de Pipos Vitaminado. É muito mais crocante. É muito mais sabor. As motos. Bote sua Honda na pista e continue em ritmo de folia. Serviço Chevrolet. É rápido. É fácil. É Chevrolet. Líquido de radiador é Paraflu. Patrocinador oficial da Copa do Nordeste 2021. 25. Faça um gol de placa na sua vida financeira. Vem pro Sicoob, baixe o app e abra a sua conta. Prefis e você nos 40 carnavais do Axé Music. E o técnico do Vitória aproveita para aproveitar esse momento para fazer uma conferência. Vira uma parada técnica, ele conversa, Marcelo, com o Wellington Rato, com Baralhas e também agora chegou por ali o lateral Emerson Buiú. E agora a conversa é direta com o atacante Gustavo Mosquito. Exato, Guilherme. Passando instruções, né? O Vitória está com um a menos, complicou um jogo que parecia muito fácil. O Altos melhorou apesar dos problemas físicos. E agora vamos ver o que é que o Carpini apronta para esse time que está com um a menos, porém vence por 1-0. E o Wesley está preparado, mas o Sávio disse para esperar um pouquinho, Marcos Valença. Então. Por enquanto mandou esperar um pouquinho o quarto zagueiro, mas o 21 Wesley já está aqui posicionado. Eu fiquei preocupado que o Wesley parece que não tem o Francisco Diá não tem esse apreço todo pelo Wesley, não. Que o Wesley ficou sozinho aqui olhando para ele, esperando um momento para ser chamado. E o Francisco Diá devia estar pensando, meu Deus do céu, é isso mesmo? Será que eu vou de Lucas botar mais um goleiro em campo? Mas não. O Wesley volta agora pro banco, viu? Triste da vida. É, imagino. Vem com uma proteção agora o quarto zagueiro Sávio. E o Vitória tenta roubar a bola ali pelo meio campo com o Ronald. Chegou também o Hugo, a bola bateu no Hugo, saiu em arremesso lateral para a equipe do Altos fazer a cobrança. 13 minutos de bola rolando. A conversa do técnico Carpini com o Mosquito, de repente foi mais um aviso, tipo, ó, se você não melhorar, vai sair, hein, Cássio? Ó, vamos ver se vai ser isso, porque melhorar não melhorou. Os dois continuam sumidos, Mosquito e Braga. E o Vitória, inclusive, adotou uma postura de baixar bastante a linha, só que se os caras tiverem desaparecido, o Vitória não vai ter como contra-atacar, né? Mosquito tá que tá, não, perdeu a bola de novo. Então, é um jogador que eu imagino que precisa de troca, sabe, Magrini? Pra poder o Vitória ativar aí o seu setor ofensivo. No segundo tempo do Vitória, nem a fase ofensiva o Vitória tá conseguindo produzir. E o Robozão agora fez uma falta violenta por trás e o árbitro deu cartão amarelo, Valença. Exatamente, cartão amarelo pro Robozão, jogador da equipe do Altos, deu um carrinho por trás do jogador da equipe do Vitória e acabou fazendo ali a torcida do Vitória pedindo cartão amarelo. A falta foi em cima do Baralhas, número 44 da equipe do Vitória. Falta dura, sim. Cartão amarelo, e lá vem ele, o incansável Wesley, não desistiu e chegou ao ápice, vai entrar agora no lugar do Sávio, número 4. 4, Sávio saindo para a entrada do Wesley, número 21. Tem toda a pinta de que ele não vai aparecer nem na zaga. Olha o tamanho dele. Cássio Cardoso, tá na hora do Vitória mudar esse time, Cássio? É, e já tem movimentação ali, né? Tô vendo ali o PP, Thiaguinho. Não consegui ver quem é o outro glorioso que tá ali junto. Isso é o Cáceres. Bom, 27, é o Cáceres. Então pronto. Então, vem mudança aí pra ver se o Vitória acorda pro segundo tempo. Voltou pior pro segundo tempo que tava no primeiro. Ali é Hiller, né? É o Hiller. É o Hiller, né? É o Hiller. Muito bem, é, falta pro Vitória fazer a cobrança. 15 minutos de bola colando. Olha a cobrança do Neres. Misericórdia. Ele mirou pra cobrar lá em cima, rapaz. A bola saiu fraquinha aqui por baixo. A rigor, aliás, esse rapaz fazendo ligação é um perigo. Olha a bola aqui, recuperada pelo Vitória lá pelo lado esquerdo com o Lucas Braga. É uma Braga, Mora. Mete bola na direita agora para Buiu. Buiu recebeu, tá na direita, na boa. Vem evoluindo para o meio, cortou. Ainda ele, faz o passe agora na chegada da entrada da grande área para Ronald. Do lado esquerdo subiu o Hugo para fazer o cruzamento. A bola na área, tirou a defesa do Altos. Vem o Mosquito aqui para roubar a bola e consegue roubar a bola pela equipe do Vitória. Queria falta Felipe Salles, mas alto deu o lance normal, a bola do Ronald. Atrás agora para o Neres. Neres faz o passe na direita agora para Mosquito. Mosquito recebeu, dominou a bola com categoria. De longe, guetada, bota na fogueira o goleiro do Vitória, Lucas Arcanjo. Ele tira, mete na direita, chegou cortando a defesa do Altos. A bola vai ficar no meio para recuperação do Vitória. Baralhas, dividiu, ainda ele, ganhou no chão, na raça, perdeu. E a bola vai sobrando do lado esquerdo agora com o Felipe Salles, botou na entrada da grande área. Chegou Ronald tirando pela equipe do Vitória. No bate, rebate, a bola ficou agora com o Rodrigão de cabeça. Ajeitou, chega Lucas Braga, recupera pela equipe do Vitória. Vitória vai sair jogando aqui pelo lado direito. A bola passa agora para o Mosquito. Mosquito meteu bola na dividida para o Wellington Rato. Que passe miserável do Mosquito para o jogador do Vitória. Quando agora o Baralhas dividiu a bola com o jogador do Altos. E o Altos já veio com o cartão na mão, Marcelo. Pois é. Valença. Marcelo Valença. A falta do Baralhas aqui, inclusive resultou no cartão amarelo do jogador em cima do atacante da equipe do Altos. Nesse momento o árbitro está recebendo a referência aqui, está sendo reverenciado aqui no estádio do Barradão. Mas dando esse tempo aqui para o nosso Marcelo Góes, Baralhas tomou o cartão e já foi embora, não é isso, Marcelo? Exatamente, Valença. O Baralhas 44 sai para a entrada do PP, camisa 6, enquanto o Neres, número 77, ou melhor, o número 10, o Wellington Rato, muito aplaudido, tá saindo para a entrada do número 17, o Thiaguinho, que é volante, e antes o Emerson Buiú, 88, saiu para a entrada do Raul Cáceres. Portanto, Magrini, estreia do PP, eu não esperava, mas o PP vem aí. Cássio Cardoso, as alterações, as três alterações do Vitória. Oh, com Cáceres, ele consegue estabelecer ali uma linha defensiva mais segura, né? Para botar uma ordem. O IPP, eu imagino que vai para o lugar do Rato, na prática. E o Thiaguinho vai para o lugar do Baralhas ali. O meio-campo do Vitória com um gás novo. Coitado do PP, né? Entrou num contexto bem desafiador aí, para suas primeiras... Seus primeiros movimentos pelo Vitória. Mas quem sabe se eu faço o Vitória, Magrini, ganhar um pouquinho mais de apetite pela bola, sabe? Ficar mais com a bola no pé, que o Vitória tá muito retraído. Tá administrando uma vantagem que é muito pequena, de 1-0. E o Altos realmente é um time todo limitado, mas é futebol, né? É melhor não dar sopa pro azar. Então quem sabe com essas alterações o Vitória possa avançar um pouquinho na fase ofensiva. Agora eu colocaria o Bruno Xavier, tá? Nesse time aí. Tiraria ali o Lucas Braga. Colocaria o Xavier para ver se o Vitória ganha um pouquinho de agressividade também. Vem trabalhando pelo lado esquerdo do time do Altos, o cruzamento de longe, a bola vai cabeçada pelo Rodrigão. pela linha de fundo em tiro de meta para o Vitória cobrar. Sociedade, tradição e inovação na mesma sintonia. Loja online Pitu. Acesse loja.pitu.com.br e peça a sua resenha. Entre na vibe de Pipos Vitaminado. É muito mais crocante, é muito mais sabor. As motos, bote sua Honda na pista e continue em ritmo de folia. Serviço Chevrolet. É rápido, é fácil, é Chevrolet. Líquido de radiador é Paraflu. Patrocinador oficial da Copa do Nordeste 2025. Faça um gol de placa na sua vida financeira. Vem pro Sicoob, baixe o app e abra a sua conta. Prefis e você nos 40 carnavais do Axé Music. Agora a bola fica no setor de defesa do Autos. Agora há pouco, Marcos Valença, você viu aí, o árbitro deu um sinal, deu um aviso ao goleiro Lucas Arcanjo. Na próxima, aquele que retardar vai dar amarelo, é isso, Valença? Sim, sim. O Lucas Arcanjo tem feito isso muitas vezes. Mesmo o Vitória jogando com o Autos, que não é uma grande equipe, e não está mostrando tanto perigo assim, o Lucas Arcanjo, desde o momento que o Vitória fez o gol, que ele está retardando a jogada, fazendo aquele processo todo que a gente já conhece. E o árbitro agora disse que essa foi a última. Muito bem, a bola ficou ali no pé do Pepe. Pepe deixou atrás para a tirada de qualquer maneira do Vitória. Tirou dali o jogador Thiaguinho. A bola volta para a área. Fez a proteção ali o Lucas Gauter. E o goleiro Lucas Arcanjo fez a defesa. Alô, galera! Sim, vai falar, amado. Anote o tempo! Aquino! Jogados 21 minutos no segundo tempo. E o placar é esse. Vitória 1. Autos do Piauí 0. 4 minutos para as 11 da noite, a hora certa do Brasil. Baixe nosso aplicativo Sociedade Play. Vem trabalhando ali pelo lado direito, o time do Autos perde por 1-0, tem um jogador a mais. O Vitória perdeu no primeiro tempo, Carlos Eduardo expulso aos 29. Tentativa pela direita, chega o corte do Lucas Gauter. Arremesso lateral para o Autos fazer a cobrança. Jean chega posicionado para fazer a cobrança do escanteio ali pelo lado do lateral, meteu a bola para dentro da grande área. O árbitro assistente do lado de lá está informando que a irregularidade teria sido mão do Rodrigão, hein, Valença? Exatamente, está reclamando que teria sido mão do Rodrigão, o assistente reclamando com ele, ele reclamando, discutindo de volta com o assistente. Falta vai ser cobrada pelo Lucas Arcanjo. Mais uma vez, o árbitro reclama do Lucas Arcanjo, do Walter. Um deixou para um deixou para o outro e agora vai ser cobrado o impedimento, a falta, a mão do atacante Rodrigão. Alô, galera! O carnaval acabou, mas o bloco da solidariedade continua. Dois sangue salve vidas. Acesse o site emoba.ba.gov.br ou o Instagram @emobaoficial e veja como e onde doar. Emoba, governo presente, mais saúde pra gente. A bola ficou com o goleiro rubro-negro. Ele já derivou aqui na direita para Neres. Neres trabalha a devolver a bola de novo para o goleiro rubro-negro. Ele abre do lado esquerdo agora para Gauter. Faz a passagem da bola para o ataque, já desperdiçou, mas ganhou presente ali o Gustavo Mosquito. Acorda, Mosquito! Tentou o passe, nem precisou. Ele está dormindo no campo. Bola, ele perdeu a bola no passe errado. Agora o contra-ataque com o Felipe Salles aqui pelo meio campo, dominou pela equipe do Autos. Deixa atrás agora para a subida do Marcos Antônio. Deriva a bola para o lateral esquerdo, Neto cruzou a bola na grande área para a cabeçada para fora do Rodrigão. O time do Autos já deu o recado. Vai ser assim todas as vezes que a bola estiver próximo da área. Cruzamento para tentativa do Rodrigão, Valença. É, e por incrível que pareça, dessa vez ele subiu, conseguiu cabecear. Talvez tenha sido o lance com mais perigo dessas bolas alçadas. Mas desde que entrou aqui no segundo tempo, o Rodrigão está ganhando todas bola aérea. E o Lucas Alta disse para o Lucas Arcanjo, bota essa bola para frente, para poder não ficar com esse toquinho aqui atrás. E pintou renda e público aqui no Barradão. Anote aí. O público pagante, 7.850. Total de público no estádio, 7.977. Total de renda, R$ 175.253. R$ 175.253 a renda. Público total, 7.977. Público pagante, 7.850. No Barradão para Vitória e Altos, quinta rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. Bola volta no setor de defesa, tá bem avançado o time do Altos, apenas o goleiro está no seu campo. Bola fica aqui pelo lado, trabalhou Marcos Antônio, abriu bola do lado esquerdo pro Neto, lá vem o lateral, de novo cruzou na área, a bola passou e a defesa do Lucas Arcanjo. O Neres deixou essa bola passar, Valença. É, mas o Lucas Alto estava fazendo a proteção e segurou o Rodrigão até onde ele aguentou, né? Depois o Rodrigão ainda conseguiu, se antecipou, deu o carrinho ali, mas a bola já estava em posse da equipe do Vitória, mantendo esse jogo em vantagem para a equipe rubro-negra. O Vitória vai vencendo o jogo 1-0 para o Leão. Que passe do Pepe, mas perto o Jean fez o corte, a bola chegaria pro Gustavo Mosquito partir para cima do gol. E lá vem de novo o time do Altos trabalhando ali no seu setor defensivo. Bola fica agora com o jogador Marcos Antônio. Ele está fazendo a função de quarto zagueiro. Já aparece aqui o Felipe Salles para receber a bola. Vai trabalhando pelo lado esquerdo, mete bola, chega na cobertura. Tirou na área, pelo equipe do Vitória. Ela vai, não sai, a bola não sai. Vai ficando pro time do Altos no setor de defesa na lateral esquerda. Sociedade, tradição e inovação na mesma sintonia. Loja online Pitu, kit caipirinha, Pitu Gold, boné, camiseta e muito mais. Acesse loja.pitu.com.br e receba a resenha na sua casa. Quer deixar o seu dia mais gostoso? Entre na vibe de Pipos Vitaminado. Pipos tem mais sabor, é mais crocante e é pura diversão. Pipos Vitaminado, o salgadinho da São Brás. As motos, bote sua Honda na pista e continue em ritmo de folia. Sicoob, mais que uma escolha financeira, jogada que faz a diferença. Vem pro Sicoob, baixe o app e abra sua conta. Líquido de radiador é Paraflu, patrocinador oficial da Copa do Nordeste 2025. Serviço Chevrolet, é rápido, é fácil, é Chevrolet. Prefis e você nos 40 carnavais do Axé Music. O Tânia sai de trás agora com o Rony, fez o drible, foi puxado pelo Luan. E vai pintar cartão amarelo para o número 8 do Altos, Valença. Exatamente, o Luan na hora do drible acabou puxando o jogador da equipe do Vitória, chapinha amarela para ele, já computada, cartão amarelo dado, não tem como tirar mais. 1-0, o Vitória vai vencendo aqui no Barradão. Cássio Cardoso, jogar com a menos é muito complicado. Mesmo diante do aniversário fraco, mas tem a questão física. E jogar com três a menos, mesmo dois em campo, é ruim, não é? É, exatamente. E é por daqui isso. Daqui a pouquinho, Cássio, porque vem o Vitória. A bola cruzada, perdeu o pênalti, o Vitória, o não deu. Cruzamento na área, tirou a defesa. Vai sobrando a bola pro PP, atrapalhado pelo árbitro. Dominou na coxa, virou ainda ele, trabalhando, pedindo bola, Mosquito ali pelo lado esquerdo. Bola chegou para ele, posição normal. PP pediu ainda dentro da grande área. PP virou o corpo, deu a bola atrás agora pro lateral Hugo. Hugo para o Ronald. Ronald trabalha pela equipe do Vitória. Pode fazer a jogada isolada lá pelo lado esquerdo. Atrasou a bola agora na entrada da grande área pro Hugo. Hugo mais atrás agora para a chegada do Nenes. Quem sabe ele faz um chute aí de fora da área. O passe na direita agora para o lateral Cáceres. Ele vai para cima, conseguiu o passe dentro da grande área. Bola recuada, cruzamento do lindo passe, nota 1. Cássio Cardoso, e aí aquela pergunta que eu te fiz? Magrini, pra mim o Carpini tá demorando pra tirar o Braga e o Mosquito. É, realmente eles não conseguem contribuir, marcando não fazem bem, e naquilo que se esperava deles é servir de opção, fazer o Vitória sair de trás, não conseguem. Então eu colocaria o Bruno Xavier, colocaria o Carlinhos, tá? Sei que o Carlinhos tá voltando de lesão, mas é um jogador que tem a característica de proteger a bola e pode fazer um papel ali de segurar a bola, principalmente quando as bolas forem afastadas pela defesa do Vitória com bola longa. E o Bruno Xavier é um jogador que corre, que tem uma parte física privilegiada, mesmo que lhe falte em alguns momentos um raciocínio mais apurado. Então, eu colocaria esses dois jogadores para fazer o Vitória ter saídas mais dinâmicas, porque isso pode fazer o Vitória resolver o jogo. O Vitória pode dar uma escapada, fazer 2-0 e acabar com essa agonia, porque o Vitória não está tomando tanto susto. Apenas duas finalizações do Altos e nenhuma na direção do gol. Mas é futebol, tá só 1-0 e o Vitória tá com a menos, tá ficando cada vez mais cansado. Respirar a defesa do Vitória é fundamental para sustentar esse placar. E os dois vêm aí. E caiu sentindo o jogador do Vitória, o estreante Pepe. Mas continua caído ali, hein? Enquanto o Vitória disputa a bola aqui pelo lado. E o técnico rubro-negro vai à loucura com o assistente que diz que o arremesso era pro Vitória. Agora vão entrar 37-99, Marcelo. Isso, Grini. O número 22 rubro-negro saiu, que é o Lucas Braga, para a entrada do 37, o Bruno Xavier. Enquanto Carlinhos, número 99, já está no campo de jogo, no lugar do número 7, Gustavo Mosquito. E os dois jogadores muito aplaudidos pela torcida. Os que entraram, obviamente, eu imagino, né, Cássio? Braga e Mosquito, veja, a gente não vai ficar aqui dizendo que tem que tomar vaia, não é isso. Mas não fizeram nada para serem reconhecidos ali pela partida que acabaram de performar. Mas talvez tenha realmente um apoio muito mais ali a quem está entrando do que necessariamente a quem está saindo na reação da torcida do Vitória. Mas, bom, não precisa nem dizer que eu gostei das substituições do Carpini, para mim, elas podem fazer o Vitória sair um pouquinho de trás e até chegar ao segundo gol. Ou seja, ele estava vendo o mesmo jogo que a gente, mas diferente de nós dois, Cássio, ele demorou para colocar, para fazer as alterações. Alô, galera! Sim, pode falar, Amado. Anote o tempo! Aqui no Barradão! Jogados 31 minutos no segundo tempo. E o placar é Vitória! Tem Altos do Piauí! 0! 11 da noite, 6 minutos, a hora certa do Brasil. SociedadeOnline.com. Benedito Magrini. E o Vitória tem bola lá com o Hugo pelo lado esquerdo, mandou para o jogador correr lá pelo lado, que é o Bruno, mas fez o passe errado. A bola fica ali para o jogador Luan trabalha pela equipe do Altos na ponta direita, vai subindo por ali o jogador que é o Wesley botou na frente, já vai passando pelo jogador do Vitória e chega recuperando a bola. Ronald mais cede arremesso lateral pro time do Altos fazer a cobrança. Sociedade, tradição e inovação na mesma sintonia. Loja online Pitu, acesse loja.pitu.com.br e peça a sua resenha. Entre na vibe de Pipos Vitaminado, é muito mais crocante, é muito mais sabor. As motos, bote sua Honda na pista e continue em ritmo de folia. Serviço Chevrolet, é rápido, é fácil, é Chevrolet. Líquido de radiador é para Flu, patrocinador oficial da Copa do Nordeste 2025. Faça um gol de placa na sua vida financeira. Vem pro Sicoob, baixe o app e abra a sua conta. Prefis e você nos 40 carnavais do Axé Music. E o Vitória tomou um susto agora com Cleiton Robozão. Ele subiu, cabeceou e ganhou de novo no alto os atacantes do Altos. Olha só que confusão no alto. O atacante do Altos ganhou, hein, Valença? Ganhou no setor defensivo da equipe do Vitória. Tocou de cabeça. O Rodrigão virou pra ele e falou assim: uma dessa não tá vindo pra mim. Mas o Robozão se antecipou. De cabeça tentou ali no contrapé, mas a bola saiu, tiro de meta. Lucas Arcanjo na cobrança. O PP veio de lá e disse: calma, não tem pressa, que a gente vai equilibrar o jogo. Palavra do PP aqui. Valeu, Valença, bola pro Carlinhos, matou no peito, botou no chão, caiu, é falta contra a equipe do Altos. Alô, galera, o carnaval acabou, mas o bloco da solidariedade continua. Dois sangue salve vidas. Acesse o site emoba.ba.gov.br ou o Instagram, @emobaoficial, e veja como e onde doar. Emoba, governo presente, mais saúde pra gente. Falta pro Vitória, quem vai cobrar aí, hein, Marcelo? Falta para o rubro-negro baiano, Magrini. O PP tá próximo da bola, pode bater direto, quem sabe mandar o drone na defesa do Altos, é o mais certo. Vitória, enfim, tá com posse de bola no ataque após um tempo. 34 agora, prepara-se para fazer a cobrança da falta, PP. O Vitória com a menos, mas a fragilidade do Altos é tão grande que nem parece que eles estão com um jogador a mais. Prepara-se para fazer a cobrança, o PP. Amarelou pro goleiro Careca. Ih, Careca. Tomou cartão amarelo por reclamação careca. 34, PP para cobrança. De longe, bateu na barreira. Que pretensão, hein? De longe, bateu errado. E a bola ainda sobrou pro time do Vitória. Ela fica aqui com o goleiro Lucas Arcanjo. 34, galera, de novo vai fazer a ligação ali pelo lado direito, buscando contato com o jogador rubro-negro, que aparecia por aqui, o Thiaguinho. Mas a bola saiu em arremesso lateral para a equipe do Autos fazer a cobrança. Já cobrou. Bola ficou ali com Marcos Antônio. Marcos Antônio mete bola na entrada da grande área para o jogador, o Leandro. Leandro na direita para o lateral Jean. Jean mete no meio para o pequeno Luan. Luan quase perde a bola. Ela volta de novo agora para o Leandro. Leandro abre bola aqui para o Marcos Antônio, que faz a função de quarto zagueiro com a saída machucada por contusão do titular, o jogador Sávio. O Vitória tenta agora tirar a bola pelo lado esquerdo, comemora bastante o PP, mas é arremesso lateral, evitou escanteio, arremesso lateral pro time do Autos fazer a cobrança. Tem pressa, Neto cobrou para dentro da grande área, olha a bola sobrando na marca do pênalti para fazer o gol, Rodrigão. Autos do Piauí, gol. Rodrigão, camisa número 9, ele é fatal, ele não perdoa, ele marca. O meu cronômetro marcava 35 minutos de bola rolando no segundo tempo. Tudo igual no Bagadão, agora tá lá. Autos do Piauí. Também E aí, Valença? Não pode tomar gol de cobrança de lateral. O Robozão, marcado pelo Neres, pediu a bola na pequena área. Recebeu a cobrança de lateral, dominou, girou e deu um passe. Aí houve falha de todo mundo, até chegar nos pés do Rodrigão, que sem goleiro, sem marcação, não teve trabalho para poder colocar a bola no fundo das redes e empatar o jogo aqui no Barradão. Agora, Autos tem um, o Vitória também tem um, no placar da Rádio Sociedade da Bahia. E na Sociedade comenta Cássio Cardoso. É aquela coisa, né, Magrini? O futebol, você não pode ficar com garantias, né, tão precipitadas, né? E o Vitória, mesmo enfrentando um adversário tão frágil quanto o Autos, estava cedendo espaço demais, estava cedendo oportunidade demais, encorajando o time adversário. O Rodrigão acabou chegando para fazer o gol de empate, 1-1, o resultado é ruim para o Vitória, né? O Vitória tinha ali plenas condições de fazer saldo nesse jogo, e nesse momento, faltando 8 minutos mais acréscimo, está com um empate amargo. Não creio que traga uma consequência grave direta para o Vitória, mas tiram a tranquilidade que o Vitória tinha a obrigação de conquistar hoje. Valeu, Cássio Cardoso. Sociedade, tradição e inovação na mesma sintonia. Loja online Pitu, kit caipirinha, Pitu Gold, boné, camiseta e muito mais. Acesse loja.pitu.com.br e receba a resenha na sua casa. Quer deixar o seu dia mais gostoso? Entre na vibe de Pipos Vitaminado. Pipos tem mais sabor, é mais crocante e é pura diversão. Pipos Vitaminado, o salgadinho da São Brás. As Motos, bote sua Honda na pista e continue em ritmo de folia. Sicoobi, mais que uma escolha financeira, jogada que faz a diferença. Vem pro Sicoobi, baixe o app e abra sua conta. Líquido de radiador é Paraflu, patrocinador oficial da Copa do Nordeste 2025. Serviço Chevrolet, é rápido, é fácil, é Chevrolet. Prefis e você nos 40 carnavais do Axé Music. 38 agora, galera, de novo o Autos trabalha aqui pelo lado, a bola bateu na cabeça no jogador rubro-negro, que foi o Thiaguinho, e é sobrando pro Carlinhos, mas a bola ficou em poder do Luan. Luan trabalha pela equipe do Autos. A galera fica preocupada agora no Bagadão. O Vitória, que estava vencendo por 1-0 com o jogador a menos, tomou empate. Agora o risco é de tomar a virada. Aqui pelo lado esquerdo, prepara-se Neto para cobrar o arremesso. Deixa a bola então agora com Marcos Antônio. Vem conduzindo a bola. Toca no círculo central agora para o Luan. Luan trabalha. E esse é o time reserva do Autos, que vai empatando por 1-1 com Vitória. Passagem da bola, chega ali, bate no PP, PP caiu, pediu falta, alto não deu. E agora, pra amarelo, hein? Pra amarelo, pro Thiaguinho, que queria arrancar o short do jogador do Altos, hein, Valença? É, mas sendo bem realista, pra mim houve uma falta antes no jogador do Vitória. E aí depois veio o jogador destemperado, que é o Thiaguinho, né? Veio de fazer a proteção, fazer a falta simples, não conseguiu fazer a falta, saiu empurrando e puxando o calção do jogador da equipe do Altos. Recebeu chapinha amarela, o jogador do Vitória, falta pro Altos, 1-1 aqui no Barradão. Prepara-se para fazer a cobrança o Altos, uma falta perigosa. Neto, o lateral esquerdo, posicionado para fazer a cobrança da falta aqui, meteu a bola no tumulto, falhou a defesa do Vitória, o árbitro está dando escanteio, Valença. É, o assistente ia dar tiro de meta, viu? O assistente aqui do meu lado deu tiro de meta, mas o Léo Simão, Holanda, deu escanteio. O Lucas Arcanjo e o Rodrigão discutindo aqui, mas é escanteio sim para a equipe do Altos. Ah, e só pra poder lembrar, o Rodrigão também é baiano, né? Ele acabou de fazer uma cena aqui pra família dele que tá presente aqui. Todo mundo acompanhando aqui, umas 4 pessoas. Dá pra dividir a torcida do Altos em familiares de jogadores. Prepara-se pra fazer a cobrança o time do Altos. 1-1 é o placar. A bola viaja bem fechadinha, subiu o Carlinho, não achou, tirou a defesa do Vitória. Ela vai ficando pro Thiaguinho, olha só, Vitória todo atrás, ninguém do Vitória na intermediária. Olha a bola roubada pelo Carlinhos, é a chance agora do Vitória fazer o segundo gol, devolução para ele, o goleiro saiu. Olha o Carlinhos, o goleiro foi, tirou do Carlinhos. Que lerdeza do Carlinhos. Tirou o goleiro e a bola ficou em arremesso, já cobraram pelo time do Vitória. Bola fica no meio agora, vem trabalhando no time do Vitória com o jogador que é o Lucas Halter. Mete bola do lado esquerdo agora para o lateral rubro-negro, Hugo. Hugo devolve a bola para Halter, Halter mete bola agora para o jogador Ronald. Ronald peça bola para o PP, PP enfiou bola, pau. Era na direção do Cáceres, recupera Rodrigão pela equipe do Altos. O Altos desce agora com o Felipe Salles, é mais um baiano desse time. A jogada bonita do Altos, a bola chega do lado esquerdo para o Robozão. Que passe errado do Felipe Salles. Se ele toca certinho, o perigo era grande do gol, do segundo gol com a virada. Hein, Valença? Faltou um pouquinho de precisão, ainda bem ali, né? O Felipe Salles e o Robozão. O Robozão queria a bola por dentro. O Felipe Salles deu a bola mais aberta, ela saiu em tiro de meta. O time do Vitória reclamou muito do Neres, porque o Neres fez apenas a proteção e deixou ela sair tiro de meta ao invés de pegar a bola e conduzir. Mas vai o Vitória tentando o segundo gol aqui no Barradão, vai empatando o jogo com Altos em 1-1. 42 agora, galera. Sociedade, tradição e inovação na mesma sintonia. Loja online Pitu. Acesse loja.pitu.com.br e peça a sua resenha. Entre na vibe de Pipos Vitaminado. É muito mais crocante, é muito mais sabor. As motos, bote sua Honda na pista e continue em ritmo de folia. Serviço Chevrolet. É rápido, é fácil, é Chevrolet. Líquido de radiador é Paraflu, patrocinador oficial da Copa do Nordeste 2025. Faça um gol de placa na sua vida financeira. Vem pro Sicoob, baixe o app e abra a sua conta. Prefis e você nos 40 carnavais do Axé Music. Escanteio cobrado pelo Cáceres, subiu de cabeça ali o Vitória com o Thiaguinho. E a bola foi pela linha de fundo, tiro de meta. E o goleiro Careca não vai ter pressa nenhuma. Tá no lucro o time do Altos com o time reserve. Oi. Mas já tem amarelo. Ah, é verdade. O Altos com o time reserva, decepção para a torcida do Vitória. Parece que uma coisa fica clara, Cássio, de que o Vitória tem um time titular e um time reserva para desconfiar, Cássio. Magrini, eu acho que hoje, veja, tem muito a ver com postura, sabe? Carpini colocou em campo jogadores que vêm numa sequência negativa. O Ronald, o Carlos Eduardo, o Elton Rato, por exemplo. O Ronald tá aí no jogo, se dedicou, errou bastante. Errou uma barbaridade, mas se dedicou, apareceu. O Carlos Eduardo não acrescentou nada, ainda prejudicou o time, né? Com essa expulsão estúpida no primeiro tempo. E o Elton Rato participou do lance do gol, mas foi muito pouco. Então, e ainda tem jogadores que não estão em dívida pelo que fizeram nos últimos jogos, mas que merecem observação. São o Lucas Braga e o Gustavo Mosquito. Basicamente, bem hoje no Vitória, eu colocaria o Baralhas. Difícil, assim, um outro jogador que tem ido bem, bem, você poder falar sem muita preocupação. Então, acho que o reserva, o time em reserva do Vitória deixou a desejar. O ataque do Vitória mais uma vez deixou a desejar. E aí é reserva, é titular, tá deixando a desejar sim. E o Vitória tá perdendo pontos que não deveria perder pelo contexto. Então, são coisas para se observar, porque esse time reserva do Vitória, ele é qualificado o suficiente para ganhar esse jogo com tranquilidade. E até agora não tá ganhando. Cáceres recebeu, cruzou para a área, tirou a defesa, sobrou ainda para ele dentro da grande área, meteu a bola para o PP, bateu, tirou a defesa, ainda o Cáceres na entrada da grande área, deixou a batida, sobrou do lado esquerdo, Vitória pode agora fazer o gol, chega tirando a defesa do Altos. Três oportunidades seguidas, Marcelo. Três chances reais. Cruzamento na área, zaga corta. Na sequência, mais um cruzamento de Cáceres. A defesa tira parcialmente. Sobra na esquerda para o Bruno Xavier, que tenta dividir. A bola desvia na marcação e em seguida a defesa do Altos corta. 5 minutos de acréscimo. Vamos até os 50 do segundo tempo. Que drama, hein? Que página lamentável escrita pelo Vitória hoje. 1 a 1. É isso, 1 a 1 é o placar, galera. Sociedade, tradição e inovação na mesma sintonia. Loja online Pitu, kit caipirinha, Pitu Gold, boné, camiseta e muito mais. Acesse loja.pitu.com.br e receba a resenha na sua casa. Quer deixar o seu dia mais gostoso? Entre na vibe de Pipos Vitaminado. Pipos tem mais sabor, é mais crocante e é pura diversão. Pipos Vitaminado, o salgadinho da São Brás. As Motos, bote sua Honda na pista e continue em ritmo de folia. Sicoob, mais que uma escolha financeira, jogada que faz a diferença. Vem pro Sicoob, baixe o app e abra sua conta. Líquido de radiador é Paraflu, patrocinador oficial da Copa do Nordeste 2025. Serviço Chevrolet, é rápido, é fácil, é Chevrolet. Prefis e você nos 40 carnavais do Axé Music. E agora o Altos tem falta aqui pelo lado esquerdo, falta cometida pelo PP, Marcelo, o Marcos Valença. É, e a defesa do Vitória, o Halter e o Neres ficaram pé da vida aqui, viu? Reclamando bastante da saída de bola e do erro na saída de bola que ocasionou essa oportunidade para a equipe do Altos. Setor esquerdo ofensivo, vai chover a bola na área, 1 a 1 aqui no Barradão. Vitória que defende uma invencibilidade enorme. O Vitória que não perdeu ainda nessa temporada. Prepara-se para fazer a cobrança. Neta, bola viajou na área. Subiu o ataque, mas cabeceou mal. Tirou a bola, a defesa. A bola sobrou de novo para o time do Altos, para dentro da grande área. Rodrigão pediu falta o Neres, mas ele deu apenas tiro de meta. E a galera pede pressa, o goleiro rubro-negro. 47, galera, vamos a 53 minutos para o Vitória tentar passar na frente outra vez. Bola que vai saindo lá pelo lado esquerdo com o Hugo. Hugo trabalha pela equipe do Vitória, põe no meio agora para Ronald. Ronald para PP. PP domina. Olhou lá pro lado esquerdo, fez um belo lançamento. A bola quicou. Vai aproveitar pelo lado esquerdo da equipe do Vitória. Vem trabalhando o Rubro Negro. Pede passagem, ninguém passa. Toca a bola na entrada da grande área pelo lado esquerdo do Hugo. Pro Vitória fazer agora o gol. Passa na frente do Carece Brasil. Excelência em internet. Já cobrado arremesso, 49, galera. Vamos a 50. Um minuto agora, Vitória tem para tentar passar à frente outra vez. A bola lançada lá do lado esquerdo, Vitória pode aproveitar agora. É que o Hugo demora para passar. Bola do lado esquerdo, tentativa do Vitória, trabalhando com Bruno Xavier. Deixa a bola pro Ronald. Ronald trabalha, o tempo vai passando. Bola chega agora para PP. PP marcado por 3 jogadores. Calma, chama a falta, ele dá falta contra o Vitória, deu mão do PP. E aí, Marcelo? O juiz está corretíssimo. Eu estou fazendo a transição para ir para a zona mista e exatamente isso que aconteceu. O PP estava marcado por 3, esperou a falta e de maneira ordinária desaba no gramado e abraça a bola. O juiz está certíssimo, não teve falta e a falta foi do PP. Momentos finais de jogo no Barradão, 1 a 1, Vitória Altos. E de quebra, tomou o cartão amarelo, o PP. Bola fica agora com Wesley. Um placar pro Vitória não compromete a classificação, Cássio Cardoso, mas É um placar realmente lamentável pro Vitória. Quando o árbitro apita, acabou o jogo. Vitória 1, Altos do Piauí também 1. Marcos Valença, Marcelo Góes. É isso, Magrini. Quase 8 mil pessoas quarta-feira à noite no Barradão. Um resultado para mim lastimável. Vitória enfrentou um clube que não tem tradição na Copa do Nordeste, não tem a força de outras equipes da região. O futebol piauiense fala por si. E, infelizmente, de maneira terrível, Vitória perdeu 2 pontos, deu 1 ponto para o Alto, perdeu seus 2 pontos que pretendia para se classificar de maneira antecipada na Copa do Nordeste, se mantém na liderança, ok. Porém, um resultado terrível e frustrante para os quase 8 mil torcedores que vieram aqui em plena quarta-feira à noite, com toda a dificuldade, chuva, trânsito, enfim. Não justifica o resultado péssimo que o Vitória conquistou esta noite aqui no Barradão. Falava no começo da transmissão, logo nos primeiros 7, 8 minutos, que era um jogo para o Vitória ir à forra, vencer com boa vantagem de gols. E isso não aconteceu. Terrível resultado, meu querido Marcos Valença, que já está chegando aqui na Zona Mista também. Vou te contar, viu? Que página lamentável o Vitória escreveu hoje, viu, Valença? Verdade, Marcelo. Daqui a pouquinho eu chego aqui, que eu estou tirando aqui o colete e saquei. Pronto. Você está aqui fazendo a transição, Valença, e vou aguardar os jogadores do Vitória virem aqui falar nos microfones da Rádio Sociedade. Frustrante demais. Eu tinha muito tempo que eu não vi o torcedor do Vitória vaiar a equipe. Vaiou a expulsão do Carlos Eduardo, que foi justa, não tenho o que dizer. Vaiou algumas atuações de outros atletas também, mas apoiou. Não faltou apoio nesse jogo de hoje. Ô, Góis, rapidinho. O Sport acabou de vencer o CRB por 2-1 na Ilha do Retiro. Esse placar, o Sport assume a liderança, tá, do grupo. O Vitória perde a oportunidade de se manter na liderança contra a equipe do Altos com 8 desfalques. Então é um resultado, sim, que deve ser lamentado. É uma atuação triste e ruim do Vitória, que pode não ter consequência para a classificação, porque é aquilo que eu estou falando. Não estou preocupado se o Vitória vai classificar, mas eu posso ficar preocupado se o Vitória vai conseguir uma das 2 primeiras vagas do seu grupo. Vamos ouvir o Neres aqui. Vamos lá, fala com você, Góis. O zagueiro do Vitória, Neres, um resultado terrível dentro de casa, e o Vitória perde a liderança do grupo também. Infelizmente, um resultado que a gente não esperava, mas faz parte de tudo que aconteceu no jogo. A gente tentou criar, acabamos criando algumas oportunidades, infelizmente não conseguimos concretizar, e menos mal que a gente conseguiu 1 ponto, né? Mas é isso, dá sequência, e a gente vem de uma sequência muito boa aí, não tem nada de errado. Os detalhes ali que aconteceram no jogo é corrigir durante a semana para ir crescendo a cada jogo. Agora, Neres, pronto, palavras do Neres, zagueiro do Vitória. E vamos tentar ouvir aqui mais algum jogador rubro-negro que se encontra no campo de jogo. Tá vindo ali o PP já passou, o Hila é o último a sair, contribuiu pouco, jogou pouco. O Willian Oliveira também não jogou, e os jogadores rapidamente zarparam, pegaram a pista, fizeram igual a cano furado, vazaram. Foram embora, não quiseram enfrentar a imprensa e muito menos a torcida. O Neres é um dos mais experientes do elenco, tá falando aqui, dando a cara para bater, e o restante, todos pegaram a pista. E vamos aproveitar, mandar para a cabine especial da Rádio Sociedade da Bahia, porque o balanço final vem aí. E ele, o maior gol do rádio, vai comandar o melhor pós-jogo do rádio brasileiro agora. Te contei, não, tá má sociedade, mano. Muito bem, 1 Vitória, 1 Altos. Vem aí mais um campeão de audiência. 11:29. O jogo termina, mas na sociedade a bola não para de rolar. Análises coletivas, comentários, o horroroso, o bonitão, o que beleza e aquela cornetada que só o ouvinte sociedade sabe fazer. Começa agora, Balanço Final Sociedade. Baixe nosso aplicativo, Sociedade Play. Loja online Pitu. Acesse loja.pitu.com.br e peça a sua resenha. Entre na vibe de Pipos Vitaminado. É muito mais crocante, é muito mais sabor. As Motos, bote sua Honda na pista e continue em ritmo de folia. Serviço Chevrolet. É rápido, é fácil, é Chevrolet. Líquido de radiador é Paraflu. Patrocinador oficial da Copa do Nordeste 2025. Faça um gol de placa na sua vida financeira. Vem pro Sicoob, baixe o app e abra a sua conta. Prefis e você nos 40 carnavais do Axé Music. Muito bem, galera, a partir de agora, balanço final pela Rádio Sociedade da Bahia. Até às 11h55 estaremos aqui com vocês. Se der durante esse espaço, a gente vai ouvir a coletiva do técnico Thiago Carpini. Atenção para os resultados desta quarta-feira com uma surpresa daquelas, Cássio. Barcelona de Guayaquil 3, Corinthians 0, Copa Libertadores da América. Ixi. Agora, eu posso dizer algo que pode ser impopular? Aham. Quando teve o sorteio, que eu vi esse confronto que poderia se desenhar, eu achei ele muito mais complicado do que o The Strongest de Bahia. Rapaz. Eu também acho. O Barcelona de Guayaquil é um time arrumado e não é de agora não, viu? É, exato. É muito mais competitivo. E não é aquele time que joga com o 12º, 13º só, que é a altitude, não. Quando joga fora de casa também dá trabalho bastante. Então, vamos lá, Barcelona de Guayaquil 3, Corinthians 0, Libertadores da América é o jogo da ida. Pela Copa do Nordeste tivemos, daqui a pouquinho eu confirmo, porque tivemos, aliás, agora mesmo, Sport 2, CRB 1. Pela Copa do Brasil, Nova Iguaçu 0, Vasco 3, Copa Sul-Americana 11, Caldas 1, Milionário 0. Pela Champions League, Feyenoord 0, Inter de Milão 2, PSG 0, Liverpool 1. Para alegria de alguns, Bayern de Munique 3, Bayer Leverkusen 0, Benfica 0, Barcelona 1. Ainda pela Libertadores da América, Melgar 0, Cerro Porteño 1. Pela Sul-Americana, Academia Puerto Cabello 3, Metropolitano 0. União Espanhola 2, Everton de Vinha 2, nos pênaltis. União Espanhola venceu por 3-1. Racing 0, Wanderers 0. O Racing Montevideo, tá, gente? 0, Wanderers 0. Nos pênaltis, Racing Montevideo 4-2. Aurora 0, Gualberto Villarroel 1. Once Caldas 1, Milionário 0. Mushuki Runa 1, Orense 0. Resultados pela Sul-Americana. Torneio que terá o Vitória estreando em breve. Oi, Valença. Só pra gente trazer a importância desse resultado, por exemplo, para o Altos ganhou uma posição, né? E tá na quinta colocação. Cássio trouxe aí que no grupo A o Sport é o líder com 12 pontos, o Vitória é o segundo colocado com 11, o Fortaleza é o terceiro com 9, o CRB é o quarto colocado com 6 pontos. E o Altos, com esse resultado daqui hoje, é o quinto colocado com 5 pontos. Exato. Então, o Altos agora está a 1 ponto do G4, que garantiria a ele a classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste. Então, tem essa questão aí. A briga lá em cima e a briga pela quarta vaga também. Exato. Cássio Cardoso, a demora do técnico Thiago Carpini em tirar Gustavo Mosquito e Lucas Braga, independente da expulsão do Carlos Eduardo, porque a gente, apesar de estar com um jogador a mais, a gente não percebeu que o Alto se beneficiou ou se apropriou dessa superioridade numérica para, de repente, forçar o Vitória e trazer perigo para o Vitória. Isso não aconteceu, mas o Vitória com, eu falei até brincando na jornada, com um a menos é complicado, mas com três a menos, mais dois desses três a menos, dois permanecem em campo, é mais complicado. A demora pode ter atrapalhado um pouquinho esse time do Vitória, Cássio? Pode, Magrini, a demora pode ter atrapalhado, sim. Os jogadores só entraram aos 30 do segundo tempo, e no segundo tempo todo o Vitória não chutou no gol, pô. O Careca não foi experimentado. Isso é grave, né? Porque, ok, um jogador a menos, mas o Altos É bem limitado tecnicamente. Só você pegar o que aconteceu quando o Carlinhos tentou dar uma arrancada, ele quase fez o gol, parou dentro do gol, pô. Quando o Vitória tentou jogar ali na reta final, subidas do Hugo e do Cáceres, o Vitória quase chegou no gol. Então o Vitória o Carpini deveria ter mexido antes. Agora, eu não vou responsabilizar o Carpini pela demora nas trocas. Eu vou responsabilizar o Carpini pela postura do Vitória. Por que, Magrini? Quando é uma postura de um ou outro atleta, a gente tira um pouco a mão. Mas quando a postura é coletiva, e essa foi a sensação que ficou, o Vitória como um todo foi um time bem marizia, bem quarta-feira de cinzas, aí a gente tem que ir pro técnico, né? Isso é o lado bom e o lado ruim. Quando um time todo vai bem, competitivo, a gente também destaca o papel do técnico, né? Porque a gente percebe um coletivo prevalecendo ali, um comportamento coletivo prevalecendo. Quando tem um comportamento coletivo abaixo, a cobrança vem pro técnico também. Lógico que Carlos Eduardo, meu amigo Carlos Eduardo, vai ter que remar uma barbaridade aí para ganhar moral de novo, porque ele estragou o jogo. Porque o Vitória, mesmo aos trancos e barrancos, nessa preguiça sem aca, tinha tudo para ganhar o jogo. O que deu ao Altos uma sobrevida foi justamente a expulsão do Carlos Eduardo. O Wellington Rato, ok, deu passe, né, pro gol, a bola parada, mas vamos combinar? Isso foi sonoplastia para a performance do Rato ou foi preparação para a coletiva? Foi preparação para a coletiva. Beleza. Mas serve como sonoplastia. O Rato foi muito mal, pô. Ele não conseguiu recuperar assim aquela coisa de, ah, pô, o Rato está se recuperando. Não, não deu isso. Sabe? Ou nem o Ronald, que jogou a partida toda, correu, se entregou ali bastante. Não serviu para isso. O jogo serviu muito pouco ao Vitória. Talvez a maior utilidade seja, ó, Carlos Eduardo, é melhor não contar por agora, porque tá uma tragédia em campo. O que ele erra e atrapalha é uma barbaridade. Mas a gente não conseguiu, eu só consigo salvar o Baralhas dessa atuação do Vitória hoje. Quem derrubou seus passos. E que é um constante, né? Joga bem. Aí, tá vendo? Você não aplastia de novo. A hora que for necessário é só chamar. Então, Grini, o Carpini tem responsabilidade. Foi muita gente mal. E a maior responsabilidade para mim ainda está na postura do time. Mas 30 minutos daquele segundo tempo ordinário que o Vitória estava fazendo, não dava para Carpini segurar. Ele tinha a obrigação de mexer, ainda tinha o Oswaldo no banco, o próprio Ricardo Hiller, o William Oliveira, dá um gás no time, pô. E a gente viu, apesar do Bruno Xavier ter entrado mal, só pegou na bola uma vez, e ele tinha jogadores que poderiam dar uma saída mais qualificada para o campo de ataque do Vitória, e talvez o Vitória fizesse o segundo gol e tranquilizasse um pouquinho as coisas. Mas não fez, tomou sufoco ali com aquele cruzamento, o Rodrigão ensaiou duas vezes fazer gol de cabeça, acabou fazendo com os pés, e o Vitória agora tem uma perda de ponto, que é relevante. Vitória perdeu a liderança, Vitória ficou ao alcance do Fortaleza, o Vitória vai se classificar. O quinto colocado do seu grupo está 5 pontos atrás da Vitória. Faltam 2 rodadas. O Vitória vai se classificar. Vitória e tem 11. O próprio Altos, né? Exato. O Altos está priorizando o campeonato piauiense. Não vai passar. Os 4 serão Sport, Vitória, Fortaleza e CRB. Agora, o Fortaleza ainda vai pegar Souza e o próprio CRB. O Vitória pega Motoclube e Sport. O Sport já joga com Vitória aqui pelo empate, para ficar na frente, na liderança. E se empatar, o Fortaleza ganhar o jogo, pode ser que o Fortaleza passe o Vitória. Porque se o Vitória empatar com o Sport e o Fortaleza ganhar o seu próximo jogo, o Fortaleza passa o Vitória em número de vitórias. Fica 12 a 12. E o Fortaleza com uma vitória a mais. Você já realizou que o Vitória pode acabar ficando em terceiro? E aí, se o Vitória ficar em terceiro, pode pegar o Ceará ou o Bahia fora de casa nas quartas? Por isso que esses pontos hoje são importantes. Não dava para o Vitória perder esses pontos. Às vezes é um detalhe que faz toda a diferença para o campeonato todo. Vamos realizar que o Vitória, o próximo jogo do Vitória é o Sport, né? Pela Copa do Nordeste. Não é o Sport? Peraí que eu confirmo. Porque... É o Sport. É o Sport, né? É o Sport. Dia 19, no Barradão. Vitória deve ir com o que tem de melhor, a gente espera, né? mas o Vitória vai pegar o Sport. Se o Sport sobreviver ao Vitória aqui, o Vitória já não passa o Sport nessa rodada. E o último jogo do Vitória é fora contra o Motoclube, e o Sport pega o Altos em casa. Esse aí que o Vitória deixou ponto. Então o Vitória precisa decidir a sua vida contra a equipe pernambucana, que é de Série A, que é um adversário mais qualificado, justamente por não ter feito seu papel hoje, pô. Se faz seu papel hoje, até o empate pro Sport resolve. O Fortaleza não ameaçava mais. Fortaleza pega CRB e Souza. Pode ser que tenha todo mundo já com a vida definida na Copa do Nordeste. Aí você já pensou, vou lá de novo fazer o cenário, aí vem o pessoal dizer, Cássio tá agora. Não. É factível que o Vitória empate com o Sport em Salvador? É, né? É. Não é natural? Muito natural. Não é natural que o Fortaleza ganhe do CRB? Da mesma forma. Aí o Vitória vai ficar em terceiro, vai pra última rodada em terceiro do seu grupo, jogando fora de casa contra o Motoclube. E aí? O Fortaleza na penúltima pega o Souza fora. É um pouco mais complicado. Mas ainda assim, Fortaleza é um time de Série A e chega como favorito mesmo na Paraíba. Depois pega o CRB na reedição da final. Mas o Vitória vai pegar o Motoclube na última rodada, fora, e vai com a possibilidade de estar em terceiro no seu grupo. Podendo, de repente, terminar em terceiro, porque o Vitória vai se classificar, eu não tenho dúvida. O Vitória podendo terminar em terceiro para pegar o Ceará ou Bahia na próxima fase. Fora. Por causa de quê? Dois pontinhos contra o Altos. Por que que acontece, Magrini? O Vitória consegue aqueles 2-1 contra o Fortaleza lá no Castelão há 2 semanas ou 3 semanas. É o resultado que vira a chave. É o resultado que faz a diferença. É fiel da balança. Aí o Vitória pega daqueles 3 pontos conquistados, pega 2 e joga fora hoje. É como se tivesse empatado com o Fortaleza. A única diferença é que o Vitória não deu ponto pro Fortaleza. O Fortaleza ficou com 0. Mas me bata um abacate, né? Era pra ganhar o jogo de hoje. E não precisava de muito. Era um pouquinho de concentração do time que foi a campo, que dava pra ganhar. Se não teve o resultado, era a mudança do Carpini que tinha acontecido mais cedo. Então, é um resultado para se lamentar, sim. O Neres, de maneira ok, natural para a posição dele, relativizou o resultado ruim, mas é ruim e pode trazer prejuízo para o Vitória. Não em relação a garantir sua vaga, mas em relação à posição que vai terminar no Grupo A. Isso. Sociedade, tradição e inovação na mesma sintonia. Loja online Pitu, kit caipirinha, Pitu Gold, boné, camiseta e muito mais. Acesse loja.pitu.com.br e receba a resenha na sua casa. Quer deixar o seu dia mais gostoso? Entre na vibe de Pipos Vitaminado. Pipos tem mais sabor, é mais crocante e é pura diversão. Pipos Vitaminado, o salgadinho da São Brás. As motos, bote sua onda na pista e continue em ritmo de folia. Sicoob, mais que uma escolha financeira, jogada que faz a diferença. Vem pro Sicoob, baixe o app e abra sua conta. Líquido de radiador é Paraflu, patrocinador oficial da Copa do Nordeste 2025. Serviço Chevrolet, é rápido, é fácil, é Chevrolet. Prefis e você nos 40 carnavais do Axé Music. Sociedade da Bahia. De volta aqui no Bagatão, o Vitória empatou com Altos por 1-1. Gols marcados por Hugo aos 33 do primeiro tempo e Rodrigão aos 35 marcou para a equipe do Altos. Estamos aguardando aqui a coletiva do técnico Thiago Carpini, mas vamos aproveitar aqui e fazer a escolha dos nossos quadros, começando pelo Horroroso. E aí, Cássio Cardoso, pra você, o Horroroso quem foi? Ó, o Carpini tava na fila pra ser Horroroso, alguns jogadores do time do Altos também, mas o Carlos Eduardo me ajude, né? O que ele fez foi uma barbaridade, furou a bola no bico da pequena área e conseguiu a proeza de tomar um cartão vermelho aos 29 do primeiro tempo. Uma bola no ataque. Carlos Eduardo pra mim foi Horroroso. Muito bem, Valença, você consegue votar, Valença, agora? Sim, sim. Vamos lá então, pra você quem for Horroroso? Carlos Eduardo. E olha que num jogo desse que tem várias opções, você dá uma unanimidade provavelmente pra ele, é porque ele fez por onde, né? Muito bem. O Góes nesse momento não pode falar. Ah, pode? Posso, e então faço questão de dizer que Carlos Eduardo é o horroroso dessa noite. Não tem pra onde escapar. Não dá. É um jogador abaixo da crítica. Tudo que ele tem apresentado desde o ano passado ajudou, beleza, um jogador de grupo, beleza, mas efetividade, gols, e aí? Cadê? Zero. Infelizmente, esse cara não merece nem vestir a camisa do Vitória mais. Esse foi um voto com gosto. Eu vou dar unanimidade, então Carlos Eduardo é o quê, Pedrão? Sociedade, tradição e inovação na mesma sintonia. Loja online Pitu. Acesse loja.pitu.com.br e peça a sua resenha. Entre na vibe de Pipos Vitaminado. É muito mais crocante, é muito mais sabor. As motos, bote sua Honda na pista e continue em ritmo de folia. Serviço Chevrolet. É rápido, é fácil, é Chevrolet. Líquido de radiador é Paraflu. Patrocinador oficial da Copa do Nordeste 2025. Faça um gol de placa na sua vida financeira. Vem pro Sicoob, baixe o app e abra a sua conta. Prefis e você nos 40 carnavais do Axé Music. De volta. Enquanto não rola a coletiva, rola os nossos quadros. Marcelo Góes, o bonitão pra você. Gabriel Baralhas, pela regularidade, pela intensidade, pela luta, um exemplo de dedicação e foco. Gabriel Baralhas merece ser o bonitão hoje. Valença. Rapaz, vou fazer uma coisa aqui que muita gente pode não concordar. Mas Francisco Diá trouxe um time com 8 desfalques, 7 poupados e um desfalque realmente suspenso, e ainda perdeu 3 ou 4 jogadores por contusão no jogo. Terminou o jogo com um volante na defesa, com 3 atacantes em campo, e ainda conseguiu um resultado de 1-1 com o Vitória no jogo de hoje. Eu acho que o Francisco Diá, para mim, foi o melhor em campo. Francisco Diá com 2 votos pro Baralhas. Cássio Cardoso. Eu fico com o Gabriel Baralhas também. Para mim, ele fez Baralhas, dois um agora, jogo, né, que se salvou diante dos seus companheiros que foram muito mal. É, eu não posso falar outro nome senão Baralhas, porque chamei a atenção no primeiro e no segundo tempo a respeito disso, que o Vitória precisaria de mais 9 Baralhas ou 9 Baralhas em campo. Então, por maioria, Baralhas eleito. Sociedade, tradição e inovação na mesma sintonia. Loja online Pitu, kit caipirinha, Pitu Gold, boné, camiseta e muito mais. Acesse loja.pitu.com.br e receba a resenha na sua casa. Quer deixar o seu dia mais gostoso? Entre na vibe de Pipos Vitaminado. Pipos tem mais sabor, é mais crocante e é pura diversão. Pipos Vitaminado, o salgadinho da São Brás. As motos, bote sua Honda na pista e continue em ritmo de folia. Sicoob, mais que uma escolha financeira, jogada que faz a diferença. Vem pro Sicoob, baixe o app e abra sua conta. Líquido de radiador é Paraflu, patrocinador oficial da Copa do Nordeste 2025. Serviço Chevrolet, é rápido, é fácil, é Chevrolet. Prefis e você nos 40 carnavais do Axé Music. Cássio Cardoso, agora 11:49 em Salvador, a primeira capital do Brasil, 11:49. É possível a gente encontrar algum lance que beleza nesse jogo? Ô Magrini, o gol do Vitória foi legal. Eu vou dizer que foi o melhor lance do Vitória no jogo mesmo. E foi o lance mais bonito do jogo, porque o gol do Altos teve aquela confusão ali do Robozão, a bola ficou para trás, o Rodrigão escorregou, o companheiro escorregou e o Rodrigão acabou fazendo o gol. O gol do Vitória, do Hugo, foi o lance que beleza. Ok. Marcelo Góes. O gol de Hugo. É o que tem mesmo. Marco Valença. Também. É, eu vou também dar isso. Lance que beleza. É o gol do Hugo. Sociedade, tradição e inovação na mesma sintonia. Loja online Pitu. Acesse loja.pitu.com.br e peça a sua resenha. Entre na vibe de Pipos Vitaminado. É muito mais crocante, é muito mais sabor. Ais Motos, bote sua Honda na pista e continue em ritmo de folia. Serviço Chevrolet. É rápido, é fácil, é Chevrolet. Líquido de radiador é Paraflu. Patrocinador oficial da Copa do Nordeste 2025. Faça um gol de placa na sua vida financeira. Vem pro Sicoob, baixe o app e abra a sua conta. Prefis e você nos 40 carnavais do Axé Music. Balanço final, Rádio Sociedade da Bahia. Olha, não teremos tempo hábil para ouvir a coletiva do técnico do Vitória. Faremos isso no Esporte Mais e na jornada esportiva de amanhã, que vai começar às 8 o bate-bola. Às 9 o Fabrício Cunha vai estar comandando Boston River e Bahia. Eu estarei no plantão esportivo, comentários de Caio Leone e reportagens de Marcos Valença. Uma coisa, tô aqui, viu? Aliás, Cássio Cardoso, né? Cássio Cardoso amanhã, toda hora eu tô errando aqui. Considerações finais, Marcos Valença, em relação ao time do Altos. O Altos vai seguir em voo, né, para o Piauí, e vai focar. Já mudou o discurso aqui. Eu conversei rapidinho com o Rodrigão aqui, já mudou o discurso. Viu a oportunidade, agora já pensa em dividir as atenções piauiense no final de semana e semana que vem, Copa do Nordeste, focada aí na classificação. É isso. Marcelo Góes, Vitória agora de olho no sábado, jogo da volta pelas semifinais do Campeonato Baiano. Confere. Exatamente, Grini. Sábado, 18 horas, o Vitória encara o Atlético de Alagoinha, jogo de volta da semifinal do Baianão. Muito bem. Então, confirmando, Fabrício Cunha, Marcos Valença, Cássio Cardoso e eu estaremos amanhã no bate-bola e a partir das 21, a nossa jornada esportiva para Boston River e Bahia. Considerações finais, Cássio Cardoso, em relação a esse empate com sabor de derrota que pode complicar a vida do Vitória, que pode inclusive, e vale a redundância, terminar esta primeira fase na terceira colocação. O Vitória desperdiçou 2 pontos por postura inadequada. O Altos não teria condição nenhuma de fazer frente ao Vitória se o Vitória jogasse com o mínimo de concentração e assertividade. Talvez até jogando mal assim, com 11, não teria dificuldade para vencer o jogo. Fez de tudo e desperdiçou 2 pontos. Pegou 2 pontos preciosos daqueles que ganhou lá em Fortaleza e jogou no lixo. E agora precisa pegar o jogo contra o Sport e tratar como uma decisão para ficar entre os 2 primeiros do Grupo A. Não precisaria, porque esse jogo do Sport acontece entre as 2 finais do Campeonato Baiano e o Vitória já está lá, né? É só uma questão de protocolo agora de cumprir no último jogo, então, contra o Atlético de Alagoinhas. Então, o Vitória se complicou, vai precisar fazer 3 jogos, correndo, se dedicando mais do que poderia ser necessário se tivesse hoje feito seu papel, que era vencer o Altos. Resultado bem ruim contra a equipe piauiense, esse empate é bem amargo, Magrinho. Uma boa noite para você. Amanhã, bola na rede, 7 horas da manhã, e a partir da abertura da transmissão de Bahia e Boston River, estaremos juntos também. É isso. O nosso valeu, Cássio Cardoso, valeu, Marcos Valença, valeu, Marcelo Góes. Amanhã, a partir das 8 da noite, tem o bate-bola. Às 9 da noite, a nossa jornada esportiva, Boston River e Bahia pela Libertadores da América. Aqui o Vitória empatou com Altos, 1-1. Hugo marcou os 33 e do primeiro tempo e Rodrigão os 35 do segundo. A renda R$175.253 para um público pagante R$7.850. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Pedrão Carvalho, obrigado, obrigado. Adriano Imperador Júnior, Bel Marques, abraçando também Valda, alô Valdão, aquele abraço. Para você que esteve em casa, muito obrigado pelo carinho da audiência. A todos que nos acompanharam, lembrem-se: nenhum obstáculo é grande demais quando confiamos em Deus. Amém. Rádio Sociedade da Bahia. 2 sintonias com a mesma programação.

ZYC357, FM 102,5 MHz. ZYH446, AM 740 kHz. Rádio Sociedade da Bahia, a primeira da Bahia, no coração do baiano. No momento em que o mundo clama por paz e dentro do nosso interior surge a necessidade quase que sufocante de uma vida de conquistas, nós levamos ao seu encontro um programa de especial valor, onde a conquista, a vitória, a alegria e a paz são constantes e tornam-se vivas em você. Pare de sofrer. Muito bem, meu amigo, graças a Deus. Madrugada de quinta-feira, começamos aqui o nosso programa Pare de Sofrer. E você que me ouve do outro lado, amigo, amiga, você é mais que especial para estar conosco nessa direção durante essa programação. Hoje vamos falar sobre vida amorosa. Tratamento para o coração na terapia do amor. Esse amigo que vos fala, Pastor Cristiano, vou estar com vocês durante esta madrugada falando sobre esta fé que vai abençoar tanto você como o seu lar, como vai abençoar seu relacionamento. Agora, vamos ouvir uma canção muito bonita. Daqui a pouco eu retorno com vocês. Tentei me esconder, eu não vou mentir, mas o teu amor me atraiu até aqui. Como posso ir além do seu olhar, se é ele que me faz sobreviver? Como posso ir além do seu amor, se me cercas com bondade, me amas como eu sou? Já tentei fugir, eu não vou mentir, mas tua mensagem queimou dentro de mim. Já tentei me esconder, see you.